Oi, gente, eu sou Isadora Pompeu. Hoje eu vou gravar a música da Nívia Soares, Teu Amor Não Falha, e eu espero que vocês gostem. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtem e compartilhem com os amigos de vocês. Não deixem de se inscrever aqui nas minhas redes sociais. Comentem o que vocês acharam. E não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal. Um beijo e até mais.